autoridade final do procedimento ele é ter da pista no zero, reporta a estabilidade. 7-5-2-5-9-8-1-4-1. Linha 315, desça para o nível de voo 050, QNH no 08. Chama linha 326, desça via para 3.010, QNH no 08. Via para 3.062. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Na linha 226, operação para sequenciamento, curve à esquerda para o 030, e seu limite é radial 280 de Salvador. 30080, limitado pela 280 de Salvador, 0230, 0230. Negativo, 0230. 0230, vai seguir tráfego da companhia, o mesmo está agora a 4 milhas e meia para a posição Duna. Conseguindo pela chegada ponto com 1709 graus de cima do céu. Tem o mesmo no sistema, está bem reduzido, com 60 ou 6227. Tem, se agora você for interceptar. Linha 326 para interceptar o localizador, com via direita para 055, reporte estabilizado, desça para 2.010. Direita 055, formará estabilizado, 6.2.2.6. Eu chamei a 1.4.1. 1.4.1, completa o sinal, chame Túlio, frequência 98 do sinal 95. 2.9, boa tarde, eu chamei 1.4.1. 2, Salvador, boa tarde, eu chamei 1.4.1, está 3.3.4.1. Chame 1.4.1, boa tarde, QNH 1.0.1.8, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando, eu chamei 1.4.1. Linha 315, recupera 2-0, cantão 2, 1-0-9. Linha 315, recupera 2-0, cantão 2, 1-0-9. 5, cumpriu o controle. 2 para 2, 1-0-9. Série 2282, no solo, aos 31, livre à esquerda via hotel até o pátio militar, ao estacionar a cabeça livre. 4-1, autorizado pouso, pista 1-0, vento, 1-0 graus, 1-1 nós. Pouso, pista 1-0, Oxamé 1-4-1. No 44, sendo identificação, chegada para mais de uma autoridade, ele seguia chegada para o nível de voo 050, QNH 1-0-8. Chega 266, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 295, 627. Meu 305, dentro para 2000, pode que me dá no 018. Autorizado o sinal do procedimento em alerta de saída, pista no 0, reporte estabilizado. 25, fala 08, falei estabilizado, 63, 15, 10, 30. Só 3144, voa Itápio. Acima de identificação chegada para mais de um autorizado, desça e mantenha o nível de voo 1-0, reduza a velocidade indicada para 2-5-0-9. O altímetro está batendo 1-0-8. Livre via Fox, Charlie Solo, 1-2-1, décimo 9. Fox, 2-9, boa tarde, 1-4. Boa tarde. Confirme a prova por quantas milhas? Tchau, 3144, livre desvio, após desvio, João e Duna. Deus, 109. Livre esposo, pista 10, janeiro 6226. No 44, desça para 4.000 pés, que legal no 08. No 4422, já autorizado em cima para o nível de voo 90. Seu nome é 320, aciona a identificação. Chegada para média não autorizada, voe direto para média. Desliga para 2509, desliga para nível de voo 150. 2509, por média, 3144, confirme mais quantas milhas nessa proa. Gente, reporte na proa de Duna. Serão 2129, 6262. 3144210, quem é da Una 018, Rui Duna, autorizado o sinal do procedimento de ANL 6 Rei da Pista 0, reporta a estabilidade. Utilizado 2000 pés, reportará a estabilidade da ANL 6 Rei da Pista 044. Estabilizado, minha filha. 315, completa o sinal, chame o torre de frequência 98 e sinal 95. Boa tarde, minha filha. Boa. Ana 6330, busca para o nível de voo 080, que me dá o 098. 6152. Boa tarde, senhor. Boa tarde, está no estado. Autorizado o pouso, pista 10. Vento, uma centena, 100 graus, 109. E para 3309. Hoje eu segui tráfego na aproximação, agora nessa posição de 10 para 12 horas, 8 milhas e meia, com o número 10, 1, 2, 3, 2, 0, passando o nível de voo 065, 2 para 2 mil pés. Rafael Lima, aqui no Zulu, após a passagem do tráfego de pouso, 320 Gavianca, autorizado, aliás, eu mantenho o seu 0. 0, pensa para o nível de voo 070, QNH 10018. 070, 2432. AB4422, complete redução para 2009. Tem condição? Gente. Guardião 05, consiga. Guardião 05, decolagem a critério, com o sul, vento 090 graus, 099, decote fora do solo. 090. Feitac, 6320, confirma a está indicada. Pergunta para 2309, 630. 2422, 7019. Sim, tem dúvida e aguardo a possibilidade de recuperação. 15, solo aos 42, liga direita semissolo, 121 da decimal 9. Quilo Zulu, decolado aos 42. Correção, Papatão Lima, Quilo Zulu, autorizado decolagem, pista no zero, vento 070 graus, 07 nós. Solomon Ford, farol de Itapuã, Guardião 07. Gente, Guardião 05, decolou aos 43. Segue na minha escuta até o farol de Itapuã. No farol de Itapuã, transfere controle 120, decimal 8. Escuta bem, na farol de Itapuã, 208, chegará a grave. Forme, prossiga. Gente, reporte na papá para o cruzamento da pista. Delta abandona o setor de Valéria. Estou autorizado, vai comprando a RMA, mantendo sua escuta permanente. Vitor Hotel Delta, confirme o pé em RMA. Negativo, senhorita, sobrevoo. Gente, mantenha a posição, aguarde, coordenação 14. Gente, não confirmou, Vitor Hotel Delta? Vitor Hotel Delta, aguarde, mantenha a posição. Mantenha a posição, Vitor Hotel Delta. 422, passa para ter 180, verifica a temperatura da frente. Quente, 4422, entra para 3 metros, alguma autorização para o LS. 6 mil, por isso, Maru, está de verdade. Agora com 209 graus, em redução. Vitor, até o Delta, sobretudo, Salvador, frequência 118, decimal 95, para sobrevoo em massa. 119, decimal 95, Vitor, até o Delta. Estão 3144, chame de Salvador, frequência 118, decimal 95. Centro do aeródromo, 080 graus, 05 nós. Confirmando sobrevoo em lá. Afirmativo, mantém sobrevoo na quantidade de RMA, senhor. É, desse exato momento na presente Valéria. Sim, está autorizado para seguir para sobrevoo em RMA. Informo o tráfego em aproximação final 10, mantenha a separação do eixo. Vai manter a separação sem interferência no seu tráfego em aproximação, Vitor Hotel Delta. Só em Salvador, 3805, 4010, pronto. Essa será a reunião, minha filha, confirma essa linha, está feita. Mantenha o perfil de saída inicialmente de meu time de novo. Correio, vai manter o perfil, muito grato. Está 3144 na escuta do controle? 3144, boa tarde, general no 018, informo tráfego, helicóptero 500 pés, prosseguindo para 3 milhas afastado do setor norte, sem interferência, autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus, 05 graus. Hotel 05, não pode confirmar em intenções? Pessoal sobrevoo, centro da cidade, hora de sair. Gente. Sinal 95, grato pela colaboração, 4422. Chamando a 320, busca para 2010, que nem a 1108, autorizada sinal do procedimento LS-X-30, pistola 0, que foi estabilizado, complete redução para 2.1909.30. 2000, Livia LS, com a maré estabilizada, reduzindo, 320. Aguarde, alterações em pouso. Rápido, direto, grato, Lima, tudo bom. Alfa de loja externa, tem a 320? Ela é 320, negativo, mas tem a duna, é faixa estabilizada. Passaremos então, vai matando, é 320. Ela é 320, eu formo tráfego 2 horas, mantendo um número 6, Alfa 350, não era preciso essa aproximação. 6, para comprar pela mais perto, 320. Libera a direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita 219, tá 3144. Autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 089. Reforço 4422. Chamando a 320, chama a torre na sequência 118, decimal 95. 95, 6320. 320, passou Duna, fazer bom. Chamando a 320, continua a aproximação, informa o tráfego à esquerda, helicóptero mantendo 510, avançado 3 milhas à esquerda, não interfere com a aproximação. Solo 51, libere a direita, chame o solo em 121, decimal 9. Direct 1219, uma boa tarde. Autorizado por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Foi Salvador, o Vitor até o Delta, próximo aí, mas só precisado, vai prosseguir para as proximidades da fazenda Castanho, sem interferência e totalmente condicionado ao seu tráfego. Sim, minha proa ideal da localização e para onde, quantos dias vai fazer? 964, aciona identificação, desse havia chegado a bom médio ONU para nível 050, o ajuste em Salvador 9018. Presidente, através da imagem, e autorizado, vai para comprando a entrada do aeroporto para sobrevoo, totalmente condicionado ao seu tráfego. Como o telefone decolou 5-8, após a decolagem, manter a pista de saída, mantendo para o até 2000 pés, aguardando a liberação do controle, bom voo. Gente, 208, manter a prata 2000, aguardar a autorização do controle, ó, acabou com o informe. Até o Delta, confirmando, seguirá a controle da Estrada Velha. Para sobrevão na Estrada Velha, senhorita. Vitor Hotel Delta, autorizado pro da Estrada Velha, reporte para abandono do setor. Confirme com quanto tempo irá sobrevoar? Sobrevoar por 20 minutos, senhorita. Estrada Velha do aeroporto e reportará para abandono do setor, Vitor Hotel Delta. Gente. Kazansky, uniforme, mantém a prova até 2006, após sua planilha 100 na Cidade Média. Ao Sena Oeste 05, senhor. Boa noite, 05 copiado, para Patagão Lima Sul Sul. Aguarde. Sigo nós. Uma 964, esse é para 2.000, voo em zona, o ajuste para o da 90, 18, estabilizado em IADS, vai ser da pista 90, é só X estabilizado. Estabilizado, estou em zona, para 2.000, 0.0, 0.0. Passarei 3.0, voo em toque, para o nível 050. 050, pro de toque, 2.2.3.0. 3805, chame seu preciso na sequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 251, está 3805. Então, essa Golf Uniform, está autorizado direto de destino. Autorizado direto de destino, senhor, acho que é a Golf Uniform. Lima Kilo Mu para serviço de formação de voo e alerta. Chame seu preciso na frequência 128.35, alterna 125.1. 125.1, grato, Lima Kilo Mu. Portão nosso voo que uniforme, confio estimado seu voo. Eu chamo a turma na frequência 118 decimal 95. 95, graças pela cooperação, Guardião. Turma Delta, abandona o setor e informa a aeronave irá prosseguir para o pátio 5. Fica próximo ao setor de sobrevoo. Gente, Vitor, até o Delta, tá abandonando o sobrevoo, vai comprando aí, Guilherme. O Vitor até data vai retornar para o sobrevoo, pode manter o setor de consideração, então vai manter o sobrevoo ou retorna para ele? Se autorizado, mantém o setor então, querido. Desconsidera, pode manter o setor. Só aí, Salvador, com a região 05. Região 05, da presente autorizado cruzamento da final 90, informa o helicóptero mantendo o sobrevoo sobre a vertical da Estrada Velha. Reporte visual com a aeronave. Frente da aeronave, ainda no visual, cruzando este, a facilitação da aeronave 0, informar a final, guardião. Fazendo a informa helicóptero da Polícia Militar, realizando o cruzamento da final 1-0 para pouso no pátio 5. Reporte visual com a aeronave. Gente, o Vitor está dando já, abandonando o setor. Agradeço a colaboração, vai comprando aí, Rimar. Quem te comprou da Rimar? Pra pouso, né, Rimar? Confirme. Ele é ativo, só sobrevoa aí, Rimar, senhorita. Confirme manter o setor da Rimar por quanto tempo? 20 minutos próximo aí, Rimar. Já uma aeronave aproximando pra pouso 1-0, mantém escuta quando necessário, libere o setor, será instruído o ator. Sim, manter escuta permanente, o Vitor até a data. Guardião 05, confirmando o pouso diretamente no Pad 5. Confirma o Guardião. Confirmando o pouso no Pad 4. Passo do Graes, autorizado. Guardião 05, pouso diretamente no Pad ou na cabeceira na frente? Descendo a pouso diretamente no Pad. Gente, reporte condição controlada, pouso a critério no Pad 4, metro 190 graus, 08 nós. Seja autorizado, pouso Guardião. Guardião 05, visualizou o helicóptero, agora mantendo a pressão de 3 milhas da cabeceira na frente. Era no visual, mas era a separação com o Guardião. Sim. Visual com o Guardião 05, você é a separação visual. Sim, visual da nossa. Chuva 964 e palma chuva leve sobre o campo. Chame a torre na frequência 118 desse 95. 895, boa. 964, graças. Paulo Guardião 05. 305, Paulo controlado zona 1, e frequência boa tarde. Okay, please. será até Delta Montanha, regra de voo visual, ajuste na altura M8. Montanha, escuta permanente, controle. Tu escuta permanente, regra de voo visual, entrou até Delta. Visão 54, acione identificação. Esse avião é bom, médio 1, para nível 050, o ajuste em Salvador, na 018. Voo Cargo 367, autorizado aí PDS UIS, na pista 90, ajuste 90, 18, é porte Cargo 366. Solo 964, solo 115, libere direito e chame solo em 1219, sinal 9. Centro, libera direito, 1219, voo 1964. 395, obrigado, boa tarde. Oi, boa tarde, passageiro 2230, estabilizado e LF X-Ray. Série 2230, continue a aproximação, é forte visual com o campo. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Mativo, faz visual com o campo já, estabilizado. Bem, está subindo a 9, sabe, continue a aproximação, a dona autora da chuva. 230. 1885, então o tráfego 11 horas, 7 milhas, mantendo 510, com a opção 44, não irá ter que se aproximar. Tente solo aos 2-0, direito solo 209. 209. Para 2006, foi utilizado aí a VFX6 da pista 1-0, ajuste 1-0, uma 7 que é baixista, precisada. Previu no 07, o portal estabilizado na VFX6 da 1-3-1-5-4. 1-8-5, chame a torre na frequência 1-1-8 de Sumar 95. 95, onde é 1-8 ali? Frente 3-1-5-4, está ali bem, então de parte do 0-5-0. Cancelar as restrições de altitude para chegar até o Mediano. Começando essa voz de uniforme para serviço de formação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45, seu está agora 48 milhas noroeste de Salvador, serviço está encerrado.